noite vai ter uma festa na quebrada. Derrubaram o pilantra da parada. Ele era folgado, só deixava brecha. Agora foi pro saco, já era. Todo mundo já estava de saco cheio. Toda treta, o pilantra estava no meio. Um cretino verdadeiro idiota, que na calada arrombava várias portas. Não gostava de ninguém, ninguém gostava dele. Principalmente a molecada tinha medo dele. A cada dia invadia um novo quintal. Um verdadeiro pilantra, ladrão de varal. Os dias dele já estavam contados. A qualquer hora ele ia pro saco. Zoou um mano que estava injuriado. Brá, pá, pá, pá, pá. Um abraço. Rodaram pião, jogaram bolinha de gude, chutaram bola. E o basquetebol não para, é a toda hora. As nossas minas agora estão a pampa. Podem sair que não encontrarão o pilantra. Quer sair, pode voltar na hora que quiser. Não é preciso se preocupar mais com o mané. Esse fulano já era, já se foi. Pisou na bola, pá, não teve boi. Ninguém quis saber, nem se mete. Pois com o pilantra é isso mesmo que acontece. Ele zoou demais o tempo que podia. Mas falou pilantra o dia chega rapidinho. Pisou na bola demais, abusou da sorte. Hoje todos comemoram a sua morte. Sem o pilantra na parada. Rá, bá, bá, bá, bá. Já era. Sem o pilantra na parada. Rá, bá, bá, bá, bá. Já era. Sem o pilantra na parada. Rá, bá, bá, bá. Enchendo o saco é natural. Enquanto eles invadem o nosso peito, vamos pensando como é que vamos dar um jeito. Bando de marmés, não sei qual é que é. Se tem problemas aqui, ninguém vem resolver. Quando o bicho pega, eles não pintam aqui. Agora está tudo certo, eles não saem daqui. Já vieram buscar o corpo do pilantra. Vamos sair fora, vamos para a festa. Tem o pilantra na parada.